José foi, no aspecto humano, mestre de Jesus. Conviveu com ele diariamente com carinho delicado e cuidou dele com abnegação alegre. Não será esta uma boa razão para considerarmos este varão justo, este santo patriarca no qual culmina a fé da antiga aliança, mestre de vida interior? A vida interior não é outra coisa senão o convívio assíduo e íntimo com Cristo para nos identificarmos com Ele. E José saberá dizer-nos muitas coisas sobre Jesus. Por isso, não deixeis nunca de conviver com Ele. Como diz a tradição cristã com uma frase tomada do Antigo Testamento: Ite ad José. Mestre da vida interior, trabalhador empenhado no seu trabalho, servidor fiel de Deus em relação contínua com Jesus, este é José. Ite ad José. Com José, o cristão aprende o que é ser Deus e estar plenamente entre os homens, santificando o mundo. Ida José, e encontrareis Jesus. Ida José, e encontrareis Maria, que encheu sempre de paz a amável oficina de Nazaré.